160, solo 52, direita 1, 2, 1, no decimal 9. Direita 1, 2, 1, 9, igual 60. Luna da presente, pro 663, 1, 9. Solo Salvador, igual 960. Plano 60, alfa, reporta a Juliette. 6319, mantém o perfil da Star, autorizada a chegada até 4 mil pés, 6319. Mantém o perfil, para 4 mil pés, com 1018, 6319. Liberando o Mike Echo do Léo Sete. Coordenação em pouso, mais eco delta. O voo 960, só vai prosseguir direto, alfa, reporta lá, da Juliette, ingresso tarde. Agora autorizado, ingresso Juliette pro 06, voo 960. Frente, Juliette, meio, voo 960. Salvador, bom dia, Chinelo 6225 na área, por quanto 1500. 6225, contato radar, atenção, vigilância, nível de voo 320. 320, área, por 6225. Sol, é o 35384, parte 3, posição de número 4, para puxa acionamento. Coordenação da equipe de solo, chama táxi, 5384. Coordenação, chama de solo táxi, 5384. Dan 31979, chame o centro, Recife, em 1251. Eu quero confirmar 125, decimal 10. Confirmo, 1251, alternando 13325. A gente vai chamar o centro, obrigado, 31979. Leão, 14 Vale Leão, zona no 10, via litoral, corredor Axé, curva decolada 17, curva direita, aciona 0260, controle 1208. Trip 5384, agora ponto para o táxi, tem 68 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Salvador. 7 Índia Alfa, 2895, ajusta 1094, Trip 5384. Positivo, senhor, então vai ser fácil, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, monitora a torre em 10895, Trip 5384. Boa viagem. Obrigado, bom dia. Mike Ecoécoli, ciente do acionamento, confirme, pode 5? Gente, confirma o PLD, por gentileza. Ecoécoli, tem condição de decolar no pátio ou decolar na pista na 7? Táxi 2895, ajustar 10198, boa viagem. Oxenair 6311, autorizado 2000 pés, livre LS 1018, acusando no localizador. Gente, autorizado IMS, X-Ray, reportará no localizador dentro até 2000 pés. Possibilidade agora a vacuna da presença? Mantém ainda o perfil da chegada, 6311-1018. Sem problema, se é 618, mantém o perfil, ou se não é 63 ou não. Confirme? A gente confirma o nível do seu estado. Estado 120, a capturar o ponto do 2.5. Nível 120. Decola da 17, saída da El, após Coral, direto onde modifica os planos para isso, para 125. Aciona 0263, controle 1208. Confirma o pátio do PAB? Pátio 5 PAB 04. Funcionamento TAX 2895, estou no 08, vai lá. Oscar Hotel Kilo, bom dia, livre nacional, chame táxi. Solicite autorização Brasília, 3.60. 3.60 autorizado Brasília, nível correção violeta, Zulu 1.7. Tá ligado? Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5.504, controle 1.20.8. Autorizado 360 Brasília, Brasília 1.7, decolando 1.0, curva direita, saída Arbor, Elefa, 5.504, transponder 2.08, controle 3.304. Treinamento correto, reporte quando pronto, confirma a posição no pátio? 4. Posição 04, gente. 5-1, alterno 3-3-2-5. Recife 1-2-5, alterno 1-3-3-2-6-2-5. Voo. 208, bom voo, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5384. 384, sobe 190, vigilante. 190, trip 5384. Localizado no localizador X-Ray da 1-0, chanel 63, por ano. Final 6319, 118-95. 895, chanel 63, por ano, bom dia. TP 5384 solicita desvio direita para o 110 a fim de evitar formações, senhor. 110 autorizado. Graças, 5384. Salvador da 3663, com informação Sierra. Sierra, confere. Prepara a saída da EL. Qual é o som? Pronto, copia. Afirmativo, seu pronto, copia. Guarulhos, autorizado nível 340, da Cora da Luz, curva à direita da EL, Lida Motiva, onde intercepta a aerovia Upezulu 1-0 até Bridge, após Upezulu 1-6 e segue conforme plano de voo. Aciona 5506, o controle opera 120, décima 8. Dia, pista 1-0 molhada, o vento 170 graus com 9 nós, livre pouso. Livre pouso na 1-0, pista molhada, grátis, chanel 63, com 9. Mike Eco Eco, bom dia, livre acionante, chama pronto para o táxi, no parte 4. 3663 na posição 08. Fijamento correto, chama pronto, 3663. 63, chama nada. É 6312, o Denigo aqui do solo chama táxi. Torre, é para até o quilo? Prossiga. Para até o quilo acionado, 04 a bordo, solicita instrução para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na Papá. Qual é então? Reporte para ingresso na pista, na Papá, o Oscar até o quilo. Livre táxi, vai reportar quando para ingresso na Unicef, Papá, o Oscar até o quilo. Sonho de alinhar e decolar separado, como é que é cueco? Comigo, Fivito, bom dia do parte 5 até o parte 3. Gente, siga o Mitsubishi e aposte na Papá para o cruzamento. Mike Eco Eco, mantém a posição. Puxando a minha 311, solo ao 08, direita 121, decimal 9. 219. Puxando a minha 311, bate. 1859, 4000 pés, 1018. Tranquilo. É o Chanel, 6311, livrou na escuta. O 917 transportando enfermo. Juliette, Chanel Vitor, autorizado cruzamento, 17, após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chama o solo 121, decimal 9. Salvador é o Oceaner 6312, temos 143 a bordo, nossa autonomia de 3 horas e meia, nossa alternada é Natal, para o táxi. Direito, Oceaner 6312, táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto espera 2895, ajuste 1908, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, 2895, obrigado, bom trabalho. Oceaner 6311, observo companhia, taxando para o ponto de espera, após ingresso, Juliette para o 02. Após o colega, ingressa Juliette do 02, Chanel 6319. Solo, passada do 2223, tem informação Sierra, autorização Vitória da Conquista. 70 graus com 099. Nível 180 autorizado, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5423, controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para a vitória da conquista, decola da 10, curva direita, perfil da Arbor, Elefa. 5423, transponder, o frequência controle 1208, passagem do 2223. Correto, já me pronto no 05, parte 3. Tchau lá. Então, parte 3, já me envolvido. 03, parte 3, já me envolvido. Hotel Kilo, decola o Zuno 1 no controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa. Corre, Salvador, mais uma vez, pode ser o CNMS, com 2 pontos de espera da 10 da ponta. Oxana 6312, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus com 099. Aí decola, 6312. Pelo time só de transporte de enfermos, solicita quando possível pro direto de Eliel. O Oscar Hotel Kilo voa Coral da presente. Direto Coral, informa estimado para ingresso ao terminal, estimado para pouso. Direto Coral, só um minuto para estimado, Oscar Hotel Kilo. O controle, o 35384, informa que agora tomou pro esquerda 070, ainda editando informações. Informaremos quando retornando a pro de Jambo. Positivo, Jamon, a partir das formações livres, 5384, subindo 190. Muito graça. Controle Salvador, Astro Hotel Kilo. Prossegue o Kilo. Pássaro Hotel Kilo está estimando o ingresso na terminal Ilhéus aos 1245 e o pouso 1255. Mike Eco Eco decola os 1-2, controle agora em 1-2-0 decimal 8, tem um bom voo. 1-2-0 decimal 8, Mike Eco Eco. Controle Salvador, muito bom dia, o papapapá, Mike Eco Eco. Mike Eco Eco, para visual ele não escuta, Mike Eco Eco. Positivo, senhor. Cruou a linha do litoral, vamos manter 500 pés na sua escuta permanente. Mike Eco Eco. Você, 87. Abro o ABC 5-8487 na escuta. Ok, obrigado, 847. Ocean M3-1-2, decola o 1-4, controle agora 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, senhor, bom dia. Eu tô 50. Não tem havia chegado inicialmente 630, aguarde, tá? Controle de Salvador, mais uma vez, bom dia, Ocean M3-1-2. Bom dia, 6312, na saída Puca, vigilância. 1-6. Aciona 5-5-1-5. Eu controlo e opera no 20, decimal 8. Terminal Ilhéus e estimado para pouso. Como é que está estimando o pouso Ilhéus? 1-3-1-5, estimando terminal Ilhéus. 1-2-5-7. Controle de Salvador, 3 decimal, tá? Copiado, Mike Eco Eco. Confirme o TAM? Não, tá, tá. 259, chamou? Chamei, tá cruzando 6.900, tá na pura 240 devido a formações na proximidade de Pelo. A intenção é nessa pura interceptar. É, tá 3259. Na 240, afirmativo, está autorizado. 3259, então. Controle de Salvador é Oxanet 6312, está fazendo sentido à direita, pro S10, por mais 25. 312, autorizados, desvios, reporte livre. Vai reportar, 6312. Afirmativo, sobe até o 230, 6312, restrito 230. Restrito 230, 6312. ABSA 8487, 2000 pés, autorizado LS 1018, assim que livre das formações, voa Duna. Ok, já está tomando Duna presente, 2000, com 28, LS 1047. Comi até o 0, 10 até? Até o 050. Obrigado. Até o 050. Milhas, a TOS modifica e modifica nível 085. O Maquiaco Delta está na escuta do Maquiaco Eco. Eu 300 que nada tá. 1859 desce para 3000 pés, 1018. Mike Eco Delta na escuta do Mike Eco Eco. 3859 desce. Trip 5384, chama agora Recife, no 26.85, alterna 12545, trip 5384. Parou na barra. 2685, vai alternando 12545, concentra Recife, trip 5384. Ah, positivo então, vamos manter a linha do litoral aqui. Bom voo. Positivo, descer o corredor axé, vamos sair, isso, exatamente, pegar o caixa prego e meter o pau na bagaça. Controle, Abel. Valeu, obrigado. Valeu, Portas, um abraço. Valeu, obrigado, igualmente, bom término aí. Tá transmitindo na escuta do, na frequência do controle Salvador. Preste atenção. É, vamos faturar, né? Falou, Bebê, até a próxima. Então, 3859, controle. Prossiga. Vai pro VAR à direita, vou na prua 230, limite dessa prua localizador. Direita 230, tá voando pelo. Sim, então 230 agora, 3849. Tem o tráfego aí, tem um tráfego na proa 230 agora, 800 pés abaixo. Controle Salvador 3859. Prossigo 859. Um tráfego a 700 pés na proa 230. Afirmativo, ele está descendo para 2000, você vai manter 3000, estava mantendo para 240 e depois alternou pelo sem autorização do controle. Ciente, agora está 500 pés, está diminuindo. Ciente. Oceaner 6312, está curvando agora à esquerda, a prova vai ser 080, por mais 20 milhas. 080, 20 milhas, gente. Viu, tu, diversionar, chama táxi. 5-9, desce para 2000 pés e assume na proa de Duna, autorizado LS. Controle Salvador, Oceaner 6312, pode voar Aracaju, está presente? Inicialmente Jambo, 6312, já entrando na área do Centro Recife, chama o mesmo agora, 12685, alterna 12545 para coordenar com o mesmo. 745 até o 3? 45? Afirmativo. Ok, bom Centro Recife. Muito obrigado, meu amigo. Tenha um bom dia. Bom dia. 7 completa a final, torre 118.95. 18.95, obrigado, até já. Até já. Controle, outro. Prossiga aquilo. Pela 221, sobe 125 na escuta. Nossa, cara, até aquilo. Voo no 630, completa a via para 2000 pés, 1018. Autorizado ali. Dá uma olhada? Gente, é o meu Golf Vitor, autorizado táxi, topo espera da pista 1-0 via Pátio Índia Alfa. Aciona, correção, torre 1895, ajusta 1-0 no 8. Mike Eco, perda do contato radar, está em posição. 3 na posição 08, se tiver que acionamento está próximo. Tá. Rodênio com a equipe solo, licença, chama táxi, tá 3663. 63, chama na táxi. Sequência livre a partir de agora, coordenação local, na proximidade de Ilhéus, 1201. 8859, reduz para velocidade de aproximação, completa final, chama a torre agora 118.95. Abissão 8487, check o trem, o vento 180 graus, 12 nós, livre pouso na 10. Livre pouso no 0, confirmando o vento? O vento 180 graus com 12 nós. Ok, obrigado, de pouso no 0, abissão 8487. 259, prossiga. Chama a torre agora, 118.95, completa final. 118.95, obrigado pela ponte. Torre 319 da Tambor. Bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. 359 da Tambor. Afirmativo, reporta para descida, mãe, que é com o Delta. Gente, estou ciente do cheque ainda, Mike. Quando na Lima, 12 19. Passageiro 2223. Pushback também. Colônica aqui pro solo, chama o táxi. Passageiro 2223. O ABC 8487 no solo, 25, direita na Golf, 121, décima 9. Direita na Golf, 119, com solo, 8487. Confirmando aí na molhada a pista, né? Afirmativo. Primeiro terço principalmente, mas no final aqui a parte de uso está mais cedo. Seguinte, grato. Pista 10 liberada. Cheque o trem, pista 10 molhada também. 170 graus com 9 nós, está livre o pouso. Então 3859. Achar travado, pouso autorizado, 3859. Ordene com a equipe de solo. Após a liberação do TAN retaguarda, inicie chama táxi, azul 9979. Gente, após a passagem do TAN retaguarda, autorizado para estudar estacionamento e coordenação, azul 9979. Eco Delta, cheque o modo Charlie. IMS 1-0. 3663, táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto espera 2895, ajusta 1-0, no 3, bom viagem. Pátio, Índia, Alfa, no ponto espera, chama de torre 1895, confirmando 1-0, no 3, bom viagem. 1-0, no 8. 1-0, no 8, obrigado, 3. Falou, Salvador, Abissacar, 8487. Muito bom dia, Abissacar, 8487, táxi via Alfa, Kilo. Observa o ATR que está iniciando o pushback, se o senhor tiver condições, prossegue para 1-0. Se não, aguarda na Kilo, o Abissacar 8487. Ok, atenta ao ATR que está iniciando o pushback. A preferência também, pode ser. Lima 15, não precisa. Tirei aquilo Zulu. Mantém ali. Lima, mantenha Lima, Lima Kilo Zulu. Pessoal, mantenha escuta. O Azul 9979 na escuta? 121 decimal 9. 329 da TAM. Vai pro Paz 3? Tem, se vai parar no momento, Azul 9979. Grato, Lima Kilo Zulu segue, autorizado o Paz até o. Autorizado o Paz até a entrada do Paz 3. Salvador com 359, segurou a placa fora. 3859, táxi via Alfa, chama a gente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 359. Para o táxi, parceiro 2223. 54 a bordo, 7 horas e 50, alterna Salvador. Tem aqui no Zé, tem, tá passando com segurança, letra azul? Passeio 2223. Confirmação a autonomia, passeio 2223. Está da terminada da presente, chama Ilhéus 120, decimal 1. Gente, passeio 2223, observa o Charlie 402 que ingressa no Pátio 3 após táxi autorizado até o ponto de espera. Via Pátio 1, Índia Alfa, aciona, ajusta 1-0-1-8 e 2-8 na. Com 1-0 no êxito, autorizado o táxi, atento ao tráfego essencial, ponto espera 1895, passeio 2222. Tente Delta, chama a torre agora 11895. Observando o ATR da passaria do ar, autorizado a ingressar na tida, aguardar. Afirmo, passaria de iniciar táxi no momento, pode ser a cargo livre, ingresso quilo, posição 1-0, parte 3. Autorizado o quilo e autorizado o ingresso no Paz 3, ápice 487. Erro, meu gosto. Passeio de Salvador, bom dia, meu gosto Vitor, que colocou sua escuta de sair da árvore. Meu gosto Vitor, só me mantém 100, contato radar vigilância. 100, seguindo o cadete da restrição, meu gosto. Entendeu corretamente. Salvador, TAM 3663, ponto de espera cabeceira 1-0, pronto. TAM 3663, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha, manter cabeceira 1-0, 3663. Uno 630 no solo 31, libera a direita na Fox, o solo 121 no decimal 9. 219, obrigado. Azul 9979 com 105 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alterna Galeão, pede para táxi. 979, táxi, autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera 2895, ajuste 1-0-1-8. Pátio Índia Alfa, 10395, ajuste 1-0-1-8, Azul 9979. Salve, Salvador, o nome é 30, livrou, está na Alfa. 630, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, bora 630. Moraes? 3859, autorizado Juliette. Correção, mantenha a Juliette. 3859, revisão com a terra aqui com a azul. 3663, autorizada a decolagem pista 1-0, o vento 180 graus com 099. Teve decolagem dando 0 para o TAM 3663. solo Salvador 13304, puxe a correção, solicito acionamento na posição. Sim, está 3304, chama, puxe. Ciência autorizar acionamento e informará para o puxe 3304. Está na final da 17 com o trem baixo travado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 180 graus com 10 nós. Eco Delta. São 3663, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, boa semana. Lê Salvador, bom dia, eu tenho 3663, cruzando agora 1300 pés, não se escuta. E a 3 sobe 340, saída da Elvila. É, confirmando para o 340, tá, 3663. Aí é o Leda. Confirmo, 340. Obrigado. Júlio 801, gol 1630. Livre 1, gol 1630. Salve, Salvador, uma boa. Cena 6311, informação Sierra para Guarulhos. Número 9. Cena 6311, bom dia. Informação Sierra para Guarulhos. Confere, prepara da L da Morte, uma guarda corta, o Xané 6311. Desculpa, eu comecei na mensagem, saiu muito interceptado, pode repetir? Se a senhora confere, se prepara a saída da L, Lê da Morte, uma guarda corta. Sim, obrigado. É que é com o Delta Solo aos 34, livre o táxi até o Pátio 4, acho que está na sequência livre. Salvador, muito bom dia, azul 9979, no ponto de espera da 10 pronto. Ciente, o azul 9979, bom dia, após a rolagem do ATR, alinhar e manter, cabeceira 10. Após a rolagem do ATR, autorizada alinhar e manter 10, azul 9979. Passarido 2223, autorizado a decolagem pista 10, com vento 190 graus, com 099. Viu decolagem, passarido 2223. Sim, mas eu não sei escutar. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão 10, perfil da cena da El, Leda Motiva. Onde interceptora via Alpes Zulu 10, segue até Bridge. Alpes Zulu 6, Bravo até Zulu e segue conforme plano de voo. Aciona 5530, controle 120, decimal 8. Cena 631, autorizado Guarulhos, desviou o 340 com o Pio. Chegou na pista 10, aí a Leda Motiva, Pesulo 10, Bridge, Pesulo 16, até Bravo até o Zulu. 5530, o Transfundo 1208. Cena 631, nível autorizado 360, sua tem preferência pelo 340? Olha, nível autorizado 360, já deixa assim, depois a gente coordena com o ponto. Sim, 360 autorizado, Cena 631. Obrigado. Solo Salvador 13304, pushback no 4. Elefante. Chama táxi. Autorizado 13304. Speed set white blood plus 10. Salvador, eu vou, Eco Delta. Tá brasileiro, mas Eco Delta na posição 7, é box da nave para o portão 8, 7 para o 8. 7 do reboque. Autorizado, chama ao termo. Mais ao termo, né, cuidado. Azul 9979, autorizado a decolagem pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Sim, está autorizado, 9979, obrigado. Prossiga. 07, agora me escuta. Azul 9979 decola aos 40, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, 9979, boa. Estou de Salvador, bom dia, ao 9979 da Azul, decolado, você escuta da Dael. Bom dia, 9979, sobe 380, voa Dael. Voando Dael, 380, obrigado. TAM 3663, chama Recife agora, 251, alterna 13325, TAM 3663. Recife agora, 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Escuta. Então, Vulcão Salvador Galeão, decola da pista 190, curva direita, na saída da El, após em rota, zona 2640, controle 1208. Meia, dois, um. Dia, desce para 4000, mantém a chegada bom, filho. Chama táxi ali, 238, ready to copy. I'm at 238, go ahead. Salvador, to Kilo, Mike, India, Alpha, flight level 350. Departure, runway 10, normal departure, flock transition, flock. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, Skok, 5534, Salvador Departure 120-8. Roger, de Hartford. Momo Departure Flock Transition. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Flock, Foxtrot Lima Oscar, Charlie Kilo. Ok, American 2-3 comes at 13 Miami, climbs the flight level 350, departing runway 10, Momo Departure Flock Transition, Flock 5535 and 120.8. But correctly report ready to start up. Solo, Salvador, 13304 para o táxi, sobre 183, altera na Ribeirão Preto, autonomia 3 horas e 40. Solo, 13304, mantenha. América 238, Skok 5534. Controle Salvador, 3896, passa o 70, restrita ainda ao 050. Prossiga as informações de táxi. Eu não entendi, poderia confirmar para o 3304? Fechei com as informações de táxi. Ah, ok, PLB 183, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 40. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera 2895, ajusta 1018, então 3304. Índia Alfa, 1018, ajuste 2195, contra a torre, 3304. Lima, Kilo Zulu, direcionar chama táxi. Paulo, favor do Eco Delta, finalizado o reboque, virado, bom dia. Salvador 3304, pronto, ponto 0 da 10. Então 3304, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 180 graus, 109. Alinha e decolar da 10, 9979, chama Recife agora, 1251, alterna 1-3325, 9979. Sim, 251, alterna 3325, 9979, muito obrigado e bom serviço. Bom, 5-0, clear down to level 0, 5-0. Autorizado direto, na 281. 1250, 6250, clear to fly, Itape. Itape position for present, good matches. Salvador, é o 3304 novamente, tá cruzando agora 2000 pés na saída da árvore. Mantém saída da árvore, ela é essa, sobe 360-3304. 360, graças. Romeu, Golf, Vitor, chama agora Recife, no 288, alterna 260. Recife, 288, alterna 260, bom dia, Mato Grosso. Bom dia. Lima, Kilo, Zula. Tem livre ingresso, 71, táxi via Índia, ponto de espera 90, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Controle Salvador 3896 estabilizado no LS X-Ray. Chama a torre 11895 3896. 3895, pô. Cliente Lima que usou, mantém o ponto de espera da 10. Controle, qual é a frequência da torre, portanto, 3896? 11895. Obrigado. 3896, 11895. Obrigado. E não vai ser da rua? 2223, chama Recife, 1288, até 1260. 2223, solicite ao mesmo. Vá direto e pera da conquista. Obrigado, boas novinhas. Série do 2223. 60, obrigado. Chalé 6250, sem restrições, 2000 pés, autorizado LS-1018. 6250, descendo 2000, 6 on KNH 101, 9 Colorway Conservatives, LS-X-Ray, 5.